Sabe como se fala boa sorte em turco? Como? İyi şanslar. Muito bom. Então, iyi şanslar pro Hasan Sas. O melhor é que, assim, o Google, ele pode ter olhado no Google, mas ele pode ter inventado isso agora, a gente não vai ter como saber. İyi şanslar foi o que o Google me disse. Aí. Beleza, eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje eu tô aqui com a honrosa presença de Felipe Figueiredo. Boa noite, boa tarde, bom dia, pra, né, dependente do horário que você estiver ouvindo. Agradeço o Guga pelo convite, eu enrolei ele um tempão, inclusive. Um ano, né? Mas depois de tanto tempo, estou finalmente aqui. Rafael, e aí, beleza? E aí, beleza, cara? Beleza, Felipe? Eu que tô honrado aqui de gravar com o Felipe, este monstro do conhecimento. Tô um pouco intimidado. Mas eu vou tentar superar. Quando eu gravei com o Felipe a primeira vez, eu fiquei mega intimidado também. Eu falei pra ele depois que foi como se eu estivesse apresentando um trabalho na escola e ele é o professor, sabe? Sim. Mas, gente, eu não sei por que isso. Tipo, eu sou uma pessoa normal. Hábitos normais, né? O Felipe, ele é o cérebro por trás do Xadrez Verbal, que é um podcast bastante enxadrístico, verbalmente. E... Como se descreve o Xadrez Verbal, Felipe? É um podcast sobre relações internacionais, notícias, guerra, política, economia, tendências, o que mais? O Xadrez Verbal, na verdade, começou como um blog, um mero exercício de escrita. Aí, depois do blog, eu comecei a fazer alguns vídeos pro YouTube também. Depois, eu comecei a escrever, eu virei colunista de alguns sites, como o Brasil Post, né? A versão brasileira do Huffington Post. Uhum. E aí, comecei o podcast a convite do meu amigo Matias, que apresenta, né, o podcast comigo, que ele já trabalhava com podcasts. E a ideia é ser um noticiário semanal de política internacional, porque era algo, né, que a gente via como um vácuo, e principalmente, além de ser algo que me interessou muito, que eu estudava antes mesmo, é algo que precisa de tempo, né, para ser devidamente explicado, contextualizado e tudo mais, e a chamada mídia tradicional, né, dificilmente não vai fazer isso, por razões óbvias até, né, não é algo que vai dar tanto dinheiro, que vai atrair tanto anunciante. É muito mais rentável você fazer um programa do Faustão de 4 horas do que um programa de política internacional de 4 horas. Uhum. Então, foi mais ou menos isso. E eu sempre falo isso. Na época, eu falei pro Matias, olha, Matias, tô aceitando o convite porque é você, mas eu acho que ninguém vai ouvir essa bosta. E aí virou esse monstrinho. É um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. As pessoas gostaram. Inclusive, recentemente, a gente teve os primeiros podcasts que passaram de 100 mil downloads. Uau, que legal, cara. É um número bastante legal, bastante expressivo. É, mas é um assunto chato que você consegue realmente fazer legal, porque o Xadrez Verbal é um... Embora o seja denso, né, seja um assunto complexo, ele é realmente fácil de ouvir e agradável de ouvir. E além de tudo, você faz também o Nerdologia de História, né? É, sim, eu não tenho tempo de fazer vídeos com a minha cara, porque assim, antes eu fazia aquela coisa do tipo, eu fazia o roteiro, eu filmava, aí eu editava, aí eu upava. No Nerdologia, não. No Nerdologia, eu subi no busão, sentei na janelinha, uhum, né, cheguei, o canal já tinha mais de 1 milhão, já tava tudo bem organizado, né, com o trampo do Átila, do Azaghal, do Jovem Nerd, o pessoal do estúdio que faz as animações. Então assim, eu sentei, cheguei na janelinha, e pronto, só entrei no esquema. Então, assim, eu consigo manter uma produção com um volume muito menor de trabalho e, no final das contas, fica um trabalho muito melhor porque envolve apenas profissionais do ramo, né? Uhum. O mais interessante disso tudo que você falou pra gente aqui é que a gente trouxe você aqui. A gente nem falou o tema do episódio ainda, né? A gente trouxe você aqui e você tem todo esse conhecimento em política internacional, economia, história e etc. E o Rafael também. O Rafael é formado em relações internacionais, tem mestrado em economia. Fala mais um pouco aí do seu currículo, Rafael. Não, meu currículo é muito simples. Sou bacharel e mestre em relações internacionais, com foco em comércio internacional. E eu tenho uma especialização em saúde pública. Olha que lindo. E a gente não vai usar nenhuma dessas habilidades. A gente vai falar sobre mudanças e reformas. Não é maravilhoso? Ha ha ha ha ha! Um dia, se você quiser, Felipe, a gente vai lá no Xadrez Verbal falar essas coisas. Mas aqui a gente vai falar de mudanças e reformas. A gente vai contar sobre histórias dos ouvintes, de quando eles estavam se mudando, de quando eles estavam reformando a casa, esse tipo de coisa. Então, eles entraram em um monte de roubadas, obviamente, e a gente vai aqui se solidarizar e rir da cara deles ao mesmo tempo. Então, beleza. Essa semana, lá no grupo secreto do GugaCast, você já sabe, a gente está estendendo lá os episódios que a gente tem aqui. Então, se tem episódios de mudança e reforma aqui, eu e o Rafael contamos lá os nossos episódios de mudança e reforma, certo, Rafael? Correto. Eu vou contar a história de quando eu quase fui parar em Santos, porque eu tive que trocar a resistência do chuveiro. Eu vou falar um pouco sobre as diferenças de reformar a casa no Brasil e nos Estados Unidos. E vou contar também sobre o dia que eu tentei fazer uma reforma em uma semana e, obviamente, deu errado. Claro que deu. Eu vou contar duas histórias também. Vou contar a minha versão particular de Um Dia a Casa Cai. Um Dia a Casa Cai é o melhor filme sobre mudanças para casas destruídas com Tom Hanks. Eu tenho uma versão resumida disso daí no meu primeiro apartamento. E vou contar também quando eu fui responsável por fechar a loja de box para banheiro de tanto problema que deu a instalação de um box de banheiro. Levou os caras à falência. E tudo isso só para quem tem PicPay, só para quem assina lá com PicPay. PicPay, que você já sabe, é o canivete suíço dos meios de pagamento. Com ele você pode pagar boleto, o que mais? Pode dividir a conta com os amigos, tudo lá na hora. Pode pagar em qualquer lugar que tem máquina Cielo. PicPay, cara, resolve todos os seus problemas de meio de pagamento. E aqui, quando você assina o Google Cash, ele te devolve até R$10. Então, ou seja, sai quase de graça. Não tem motivo você simplesmente não assinar e ouvir todo esse conteúdo que a gente tá falando aqui. Conteúdo todo dia. Então assina lá. É picpay.me/GugaCast. Assina lá. Eu gosto que você fala ME. A gente vai pro jogo logo depois desse recadinho aqui. Eu não sei se você que me ouve aí sabe, mas eu passei os últimos 15 anos da minha vida trabalhando com publicidade. Nessa jornada, eu trabalhei com quase 1000 anunciantes, entre eles os 30 maiores do Brasil, e criei campanhas para os sites, canais de YouTube e podcasts mais legais do país. Eu juntei tudo o que eu aprendi e tudo que eu ajudei a criar nessa indústria vital lá no meu novo curso da Alura, Marketing de Influenciadores, Como Fazer. Eu ensino alguns fundamentos, como criar, planejar, gerenciar e medir resultados nesse tipo de campanha. Se você trabalha com publicidade ou quer trabalhar, se matricula lá usando o meu link, alura.com.br/promoção/GugaCash. Você vai ter acesso a todos os cursos da Alura e tem muito mais coisa de marketing e publicidade lá. Vai lá, alura.com.br/promoção/GugaCash. Vamos pro jogo? Bora. Rafael, você trouxe um jogo novo pra gente? Eu trouxe um jogo novo e esse jogo se chama Disse o Ditado ou Não. Mente vazia, oficina do diabo. Papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro. É esses ditados aí tudo. Eu não sei se eu já comentei com você, com os ouvintes, mas eu tenho um plano de vida, que quando eu for um idoso, que não tá longe, eu quero falar apenas por ditados. Sabe, eu não quero me desgastar tendo que elaborar minhas próprias palavras. Eu quero ficar lá de boina, esperando. Aí chega o netinho e fala assim: Ô vô, eu não sei se eu uso esse dinheiro pra comprar uma pipa. Aí eu falo pra ele assim: camarão que dorme, a onda leva. E resolvido. Entendi, então o ditado não tem que estar realmente relacionado ao problema que tá se apresentando. É, isso eu vou decidir na hora. Se não tiver nenhum que encaixe, não, né? Aí eu falo um que não tenha nada a ver. Entendi. E fica o mistério. Ok. Então, com esse meu apreço por ditados, eu queria testar o conhecimento de vocês dois sobre ditados, mas também a criatividade de vocês com ditados, porque vocês são pessoas muito cultas. Então, eu trouxe um jogo que ele funciona da seguinte forma. Eu vou falar uma frase ou uma expressão e vocês vão ter que adivinhar se isso de fato é um ditado popular ou não. Ok. E esse ditado popular, ele pode ser estrangeiro, por exemplo, e eu traduzi. Ah, entendi. Vocês têm que falar se ele existe ou não. E aí vocês têm que julgar. Mesmo que vocês digam que ele não existe, vocês têm que dizer o que vocês consideram que ele poderia significar. Tá bom. Cada um tem um turno, vai ser a mesma frase para os dois. Eu vou fazer algumas rodadas e, surpresa, a última rodada vale 1 milhão de pontos. Não, é muito Sim. ponto para uma rodada só. É, mas esse é o perigo que vocês estão correndo agora. Então vou dar um exemplo aqui, só pra gente entender bem. Tá bom. Eu posso falar, por exemplo, a frase que é o meu ditado favorito, que é: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Uhum. Aí eu falo assim: Felipe, você acha que esse ditado existe? Aí o Felipe fala assim: ó, eu acho que existe. E ele significa que uma coisa é bonita por fora, mas muito feia por dentro. Aí beleza, eu falo: Gustavo, você acha que existe? Você pode dizer: não, acho que não existe. Mas se existisse, ele significaria que um violeiro colocou um pão bolorento dentro da sua viola. Tá bom, e a gente ganha um ponto por acertar se existe ou não e um outro ponto de criatividade que você vai determinar, é isso? Exatamente. Tá bom. Você conhece bem os jogos desse programa. Cara, o Felipe caiu muito de paraquedas nisso. Então vou começar pelo Gustavo, pro Felipe ir pegando o jeito. Ok. Gustavo, a expressão é a capa da gaita. Esse ditado existe ou não? Capa da gaita. Não, eu já ouvi essa expressão, cara. Capa da gaita é uma expressão que existe, sim. Eu já vi as pessoas falando isso. E o que significa? Eu realmente não sei. Agora que você falou, eu realmente não sei o que isso significa. Então eu vou inventar. Beleza. Bom, capa da gaita seria o lugar onde você põe pra proteger a gaita quando você não tá tocando a gaita. Certo. Então a capa da gaita... Na verdade, não, gaita não vem numa capa, né? Ela vem numa caixinha. Então, sei lá, seria algo tipo... É algo pra proteger algo muito valioso. É isso que significa. Você fala, ah, isso aqui é a capa da gaita. É onde a gente guarda as coisas importantes. É a proteção do que é importante. Ok. Agora é sua vez, Felipe. É uma expressão popular... E normalmente não é nem isso daqui é a capa da gaita. É alguém ou eu tô só a capa da gaita, que é alguém que está muito cansado, muito detonado, ou alguém muito magro, alguém cuja aparência não é agradável de saborear com os olhos. Ah, Felipe detonou. Ele acertou que existe e acertou o significado. Então vão 2 pontos pro Felipe e 1 ponto pro Gustavo pela capa da gaita. Ok. Tá 2-1. E parabéns, Felipe. Bom jogo. A expressão é... nadar de costas no Nilo. Existe ou não existe e o que significa? Olha, nadar de costas no Nilo, eu acho que sim, deve ser uma expressão. E eu acho que deve significar uma pessoa ficar teimando, ficar insistindo com alguma coisa, já que o Nilo, né, ele nasce lá no Lago Vitória, vai até o Mediterrâneo, ele é conhecido pelas suas cataratas, né, que inspiraram lá o... a catarata lá em Wakanda, no filme do Pantera Negra. Então, ele tem uma correnteza muito forte. Então, talvez seja por isso que você nadar de costas no Nilo não seja uma boa ideia, seja você ter muita teimosia, insistir muito em alguma coisa que não vai dar certo, vai dar merda. Então, esse é meu palpite. Quem chamou esse cara pro programa, cara? O cara sabe aonde nasce... Como é que é o nome do lago que você falou? É, o Nilo nasce perto do Lago Vitória, né? Que é aquele grande lago isso, ali, cara? No meio da África, Uganda, Quênia. Eu queria jogar Master um dia com o Felipe. Sim, a gente podia organizar todo mundo isso. Contra ele, né? É, a gente podia organizar isso. Vocês são meio exagerados, mas tudo bem. Qual exagero, cara? Eu só falei que a gente queria jogar Master. Gustavo, nadar de costas no Nilo, existe, não existe e o que significa? Eu acho que existe, porque essa é uma boa expressão, nadar de costas no Nilo. Certamente é uma expressão egípcia. Ok. E significa sambar na cara do faraó, né? Porque, tipo, o cara tá... Enquanto o faraó tá ali, tipo, sabe, tentando botar ordem nas coisas, passa esse cara no rio Nilo nadando de costas, entendeu? Então é um maluco que tá tocando foda-se animal, assim. Ele tá sambando na cara da sociedade, na cara da esfinge. Porque pra mim o Egito é assim, né? Tem as 3 pirâmides egípcias, a esfinge e o rio tudo juntinho num lugar só, né? Sim. E o faraó chicoteando os escravos pra carregar tijolo. É assim que eu imagino que as coisas são lá. Até hoje. E todo mundo anda de lado, sabe? Com os braços assim, um pra cima, um pra baixo. Claro. Bom, o resultado é que nadar de costas no Nilo é uma expressão que não existe. Eu inventei. Então ninguém leva esse ponto. Mas a explicação do Gustavo foi muito boa, porque ela é anarquista, só que ela é anarquista contra a esfinge. Então, ela é correta em tantos níveis que ele merece esse ponto, embora o Felipe tenha demonstrado muito conhecimento. Isso é marmelada, o nome disso é marmelada. Você tá inventando ponto pra ele. O que eu queria dizer é que se essa expressão não existia até hoje, ela tem que passar a existir. Não, a gente passou a existir, você só precisa determinar o significado aí, qual dos dois que tá valendo. E pode significar qualquer uma das duas coisas, mas o Gustavo levou esse ponto. Yes! Agora o placar está 2-2. Caralho, muito errado isso. Não, 2-1, né? Ah não, porque eu tinha feito um ponto da outra vez, tá bom. Isso, isso. Ó, tô contando direito. É muito legal que o Felipe nunca tinha ouvido um jogo do Google Cash antes de gravar. Vou falar isso aqui pra galera. Sim. Então ele não sabe que isso é o normal. Cara, esse é o ponto de criatividade. É assim que é. Você tem que ir longe pra impressionar o jurado, entendeu? É, não é se está correto ou não. É se é criativo ou não. É, essa é a verdade. Bom, Gustavo, começando por você agora. Mandar o galo botar ovo. Essa expressão existe? Assim disse o ditado ou não? Mandar é como mandar o galo botar ovo. Isso aí que você tá falando é mandar o galo botar ovo, porra. Você é, tá numa discussão, né? Ah, não, cara. O cara tá mandando o galo botar ovo. Eu acho que não existia até então, né? Acabou de começar a existir. É, mas eu diria que não existe. É uma expressão feminista. Que olha, olha o terreno que eu resolvi entrar, né? Sim, sim, é perigoso. É uma expressão feminista que significa mandar um homem fazer uma coisa que só uma mulher pode fazer. Mas no bom sentido. De um bom jeito. Certo. Ok. Ok, Felipe, sua vez. Mandar o galo botar ovo. Assim disse o ditado ou não? Eu acho que não, porque galo não bota ovo, justamente, né? Então torna essa expressão uma idiotice, e a sabedoria popular não é idiota, ela é sábia, justamente, e ela significa justamente você mandar algum imbecil fazer algo que ele não sabe fazer. É que nem você, por exemplo, né, botar alguém, vamos supor, no Ministério de Educação, né, e essa pessoa não tem a capacidade de ser ministro da Educação, e você tá mandando um galo botar ovo, entendeu? Não, não tem como fazer, entendeu? A pessoa é muito idiota, ela é despreparada, ela não tem o subsídio necessário, entendeu? Pra fazer aquilo. Então, é isso que significa você mandar uma pessoa idiota fazer algo que ela não sabe fazer. Ou então, antes que me acuse de partidarismo, mandar eu fazer uma prova de física, entendeu? Mandar um galo botar ovo, eu não vou saber fazer. Quero dizer, antes do Rafael, você ganhou o Rafael na hora que você falou que a sabedoria popular é sábia. Cara, isso é o tipo de coisa que ganha ele. Eu já perdi essa. Não é, cara, porque eu acho que os ditos populares, eles inclusive são contraditórios entre si. Então, talvez isso seja sábio, mas eles podem significar qualquer coisa. Seria legal se tivesse um ditado: por dentro Bela Viola, por fora o Pão Bolorento. Seria demais. Bom, vocês dois acertaram, esse ditado não existe, embora devesse. Eu vou passar a usar, principalmente em reuniões de trabalho. Eu acho que as explicações foram muito semelhantes, o que já denota o sucesso que esse ditado vai ter. Sim, a gente vai ter que falar isso toda hora. Mas a do Felipe foi mais abrangente, então com mais potencialidade de uso. Então esse ponto vai pro Felipe. E chupa. A gente fica nesse momento com 4-3. Eu acho que eu não vou conseguir me recuperar desse jogo. Beleza, então agora que nós nos aquecemos, como eu disse, uma surpresa no final, a pergunta final vale 1 milhão de pontos, e esse 1 milhão de pontos será distribuído da seguinte forma: 1 ponto se acertar ou não, e 999.999 pela criatividade. Ok. Quem começou o último foi o Gustavo, né? Então quem começa esse é o Felipe. Felipe, o ditado, que existe ou não, é o seguinte: quando os porcos bailam, adivinham chuva. Repete? Quando os porcos bailam, adivinham chuva. Isso é um ditado. Deve ser um ditado alemão, dinamarquês, finlandês, assim, aqueles, né, lugares que têm expressões mais, como é que eu posso dizer, mais ligadas a porcos, a animais de sítios e fazendas. Então, sim, é um ditado. Agora, a interpretação sobre ele, ela mudou quando esse ditado chegou no Brasil. Por quê? Porque esse ditado, ele se referia, tá? Não se refere mais, que quando os porcos, eles estavam ali agitados no chiqueiro, né? Era sinal ali que estava vindo mau tempo, tinha lá trovão, alguma coisa assim, eles ficavam agitados com receio da chuva. Então, um porco agitado significava que ia chover. Mas quando ele chegou no Brasil, significa o quê? Que vai chover, o gramado vai ficar molhado, mas mesmo assim o Palmeiras vai ser campeão, e a torcida do Palmeiras, conhecida como Porcos, vai comemorar bailando, justamente. Então, o baile dos porcos tem ligação com a chuva, com o gramado enlameado, que vira um chiqueiro para a disputa do jogo. E essa é uma interpretação clubista, foda-se, Entendeu? O ponto é que estamos falando do atual campeão brasileiro, chupa todo mundo. Até o final de 2019, vocês têm que ouvir isso, ponto final. E é isso. Essa é a interpretação. Significa o Palmeiras ser campeão debaixo da chuva. Você vê que os ditados populares, eles arrancam o que existe no coração das pessoas, né? Por isso os ditados são tão importantes. Bom, Gustavo, você ficou com uma situação difícil agora. Muito difícil. Mas você tem a sua chance de dizer o que significa quando os porcos bailam, adivinham chuva. Eu vou te dizer que se eu fosse um time aqui jogando contra o Palmeiras e o Felipe fosse o Palmeiras, esse seria um momento onde a gente poderia dizer quando os porcos bailam, adivinham chuva. Porque isso acabou de acontecer. Porque, cara, a hora que ele falou assim, é um ditado alemão, não sei o que tal, quando veio pro Brasil, mudou de sentido, cara, ele ganhou aí. Eu pensei assim, puta, agora ficou muito difícil. O cara nunca tinha nem jogado nenhum jogo, nem tinha ouvido. Campeão nato, o cara chegou jogando, chegou natural. Você tá enrolando pra pensar em alguma coisa. Bom, quando os porcos bailam, adivinham chuva, eu diria que é um ditado que existe, mas ele não é um ditado da Europa, da Finlândia, da Dinamarca, ele é um ditado africano, onde, em boa parte da África, né, no norte da África, assim, onde, de regiões onde não chovem tanto, é uma expressão que significa que quando... Nossa, cara, que difícil. É uma expressão que diz o seguinte, quando toda a população de um certo... Uma tribo. De um certo vilarejo, quando toda uma tribo começa a ficar muito agitada... É porque ela tá atuando como se ela estivesse adivinhando que vai chover, que é uma coisa muito desejada, né? Porque chove muito pouco. Mas, na verdade, ela tá sendo enganada, entendeu? Ela tá se enganando. Ela já tá antecipando uma chuva que não vai vir. Então, a expressão significa que quando fica todo mundo querendo alguma coisa, aí que essa coisa não acontece mesmo. Bom, o que eu posso dizer é que, de fato, essa expressão existe. Yes, pelo menos um ponto. Embora ela pareça estrangeira, ela é brasileira também. É mesmo? É mesmo. Mas de que região? Se for do Rio Grande do Sul, não é brasileira. Ela significa que quando alguém tá muito feliz, logo essa pessoa pode ficar um pouco triste. Sério? É isso que ela quer dizer, é. Que merda. Ou seja, ela perde muito pra mandar o galo botar ovo, que é uma expressão melhor que deveria existir. Bom... Então, vocês dois acertaram e a decisão fica pro ponto de criatividade. Como o Gustavo mesmo colocou, o Felipe disse que esse ditado era dinamarquês, da zona rural da Dinamarca, e que ele mudou de significado quando ele veio pro Brasil. E aí ele abriu seu coração e escorregou e tirou onda porque o Palmeiras foi campeão e tal. Ele enlouqueceu. Mas, assim, enlouquecer não dá os pontos, mas a explicação foi muito boa. Portanto... Felipe é o grande campeão da primeira edição de Disse o Ditado ou Não. Aê! Chupa todo mundo. Parabéns, chupa Felipe. Todo mundo. Quantos pontos ele fez? Você fez a conta aí? Não, ele tava ganhando de 4-3 e nesse cada um fez um ponto, ficou 5-4, então ele ganhou de 1.004.000 a 4. É, ok. Foi parelho. foi parelho. Beleza, a gente vai pras histórias. Parabéns, Felipe. Parabéns de novo, cara. Você mereceu. E queria dedicar essa vitória a toda essa torcida maravilhosa que sempre nos apoia. E é isso aí, rumo ao Hexa. Obrigado aí a todos. E a vitória não é minha, a vitória é do senhor. Vai ser muito difícil passar em colo esse programa inteiro. Sim. A gente vai para as histórias depois de mais esse recado aqui. Você sabe que o GugaCast tem uma loja em parceria com a Mitou Camisetas, né? mitoucamisetas.com.br/GugaCast. Lá tem um montão de camisetas, tem o logo, tem a camiseta da capivara, do conflito Bozo Gonzaguinha, do Senhor Los Angeles, e também tem boné, moletom, capa de celular, um monte de coisa. Pois bem, tudo isso vai acabar. Isso mesmo. A gente vai encerrar a produção de todos esses modelos de camiseta e depois elas nunca mais serão feitas. Acabou! Então, se você quer ter a sua, você tem até o dia 15 de abril para comprar. Depois, já era. Essas estampas, nunca mais. Então, se você quiser ter a sua, a hora é agora. Vai lá em mitoucamisetas.com.br/GugaCast e compra logo, porque vai acabar mesmo. Não é brincadeira, não é pegadinha, vai acabar mesmo. mitoucamisetas.com.br/gugacast até 15 de abril. Corre lá e compra se você quiser. Histórias de mudanças e reformas. Quem vai ler a primeira? Rafael, você que fez a pauta, escolhe aí quem vai ler cada coisa. É, eu acho que eu posso começar lendo. Vai lá. Tá bom. A primeira história se chama Irmãos à Obra. Os nomes das histórias são todos de programas de obra? De reforma, sim. Que excelente. Irmãos à Obra, cara. É muito triste que os próprios Irmãos à Obra nunca vão ser capazes de entender o brilho desse nome traduzido. Desse título, é verdade. O nome em inglês é Property Brothers. Então, tipo, os irmãos propriedade. É, Irmãos à Obra é muito melhor. E eles nunca vão, mesmo que você explique, olha, não, é porque Mãos à Obra, mesmo que você explique tudo, eles nunca vão ser capazes de entender. E isso é muito triste. É verdade. É triste e feliz ao mesmo tempo. É. Vamos lá. Olá, Guga, Rafael, Caio e o convidado ou convidada. Aí ele explorou todas as possibilidades aqui. É. Olá. Me chamo tenho 31 anos, sou redator e roteirista e essa história aconteceu em 2009. PS. Podem trocar Rafael. Os nomes. Como... Você achou que eu ia deixar passar igual no outro programa, né? Ah, é, eu achei que, sei lá, é uma homenagem ao Felipe aí. O que mais aconteceu no ano de 2009, pra gente se situar aqui em relação às datas? Bom, já que estamos falando de reformas, em 2009 entrou em vigor a reforma ortográfica da língua portuguesa. Não, ela foi assinada, ela entrou em vigor em 2012. 2012, é verdade. Ah, então eu não lembro, então eu não sei. Entre 2009 e 2012 valeram as duas. Cara, que demais ter o Felipe aqui. Então você já perdeu a referência. É, agora ficou difícil de me situar, que eu não lembro bem de 2009. Ah, eu tenho outra de reforma aqui. O Departamento de Material e Patrimônio da Universidade Federal de Santa Maria publicou uma licitação para as trocas das janelas da fachada leste da reitoria. Da fachada leste? É, eu lembro quando trocou mudou. A fachada leste? Tava tudo detonado, de repente ficou novinho. O Rafael Flamenguista, 2009, o Flamengo foi campeão brasileiro depois da grande entregada do Palmeiras, justamente. Ah, todo mundo disse que todo mundo entregou esse título, né? O Grêmio entregou, o Palmeiras entregou. Não, eu já sei uma coisa que aconteceu em 2009 e que o Guga vai lembrar. Foi o ano que escolheram o Rio de Janeiro como sede olímpica. Caramba, pior que eu lembro disso, eu lembro onde eu tava quando isso aconteceu. Tava no restaurante, tava passando na TV, todo mundo comemorou. Quem diria? Quem diria, né? Mas teve outra coisa importante em 2009. Em 2009, a Emenda Constitucional 59 modificou o artigo 3º do artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Puta, lembra? Eu lembro. A gente tava esperando e de repente aconteceu. É, porque afinal de contas, né? Se você tem um ato de disposições transitórias e você muda ele 20 anos depois da Constituição, mas tudo bem. Finalmente. É, vamos lá. Podem trocar os nomes, como envolve o senhorzinho turco, eu acho que seria um tema interessante, os nomes dos personagens do Aladdin. Eu sei que não são turcos, mas é árabe oriental. É. Cara, eu não vou fazer isso na presença do Felipe. Felipe, a gente, quando tem que trocar os nomes para preservar as pessoas que mandam as histórias e tudo mais, algumas pedem para ler os nomes e outras pedem para não ler. Esse cara aqui pediu para não ler. E aí a gente troca com alguma coisa que tenha a ver com a história. Esse daqui, como ele falou que é um senhorzinho turco, eu acho que a gente pode usar nomes de personagens históricos turcos. O que você acha? Ah, tem o Suleimão Magnífico, tem o Mehmed Conquistador de Constantinopla, tem o Atatürk, tem o Mustafa Kemal, pai da Turquia, tem o Hakan Şükür, maior artilheiro da seleção turca. Suleimão Magnífico tá bom pra mim. Tá muito bom. Então vamos lá. Na verdade, a história começa um pouco antes. Em 2007, que foi o ano em que mudei para Belo Horizonte. Aquela história da pessoa do interior que termina o colegial e vem fazer faculdade na capital. Na época, meu irmão, Suleimã, o Magnífico, tinha uma agência de comunicação. E eu viria fazer publicidade já com um estágio. Suleimã, o Magnífico, publicidade. Isso pode parecer bem legal, vir morar com um irmão, já que ele era magnífico. Na capital, irmão empresário, mil privilégios, mas não era bem assim. Eu iria receber no estágio o equivalente às passagens de ônibus. Não era bem assim como? Não era bem assim, bem legal, como ele disse. Não, magnífico, cara. Ah, não era bem assim, magnífico. Magnífico. Eu iria receber no estágio o equivalente às passagens de ônibus que eu precisava para ir trabalhar e basicamente só isso. O apartamento que Suleimão, o Magnífico, morava tinha mais 3 pessoas, porque ele não podia pagar sozinho. E por quase um ano, moramos os dois praticamente só em um quarto. É, normal dormirem 2 irmãos em um quarto, né? Dormi em um colchão no chão, prensado entre a cama e o guarda-roupas, que ocupavam quase todo o ambiente. O apartamento que morávamos no bairro Santo Antônio é o grande personagem dessa história de frustração, entrave familiar, discussões, choro, dívidas e o paradoxo do pintor de paredes da nação brasileira. Qual é o paradoxo do pintor de paredes da nação brasileira? Parece que ele vai trazer aqui depois. Ah, ok. Eu costumava brincar que quando os desbravadores de Minas Gerais passaram por essas terras, o prédio do número 692 já estava lá. Toda ida na padaria, eu tinha que comprar lâmpada, já que toda semana pelo menos uma lâmpada queimava no meu apartamento. Foi lá que eu aprendi que tomar banho no escuro é algo realmente perturbador. O prédio era velho. Na verdade, é um exercício filosófico, né? Tomar banho no escuro, eu recomendo. De fato. E também o exercício de propriocepção. De propriocepção. Muito bem, Gustavo. Parabéns pelo uso da palavra propriocepção. Obrigado. O prédio era velho. O apartamento era de cara na rua. Os ônibus, quando passavam, faziam tremer todos os quartos, quadros e janelas. E havia, por mais detetização que fizéssemos, muitos insetos. O senhor que alugava o apartamento para Suleimão Magnífico era o... Aí a gente tem que ter outro nome aqui. Qual foi o segundo que você falou, Felipe, que era muito bom também? Mehmed? Mehmed, que ele era, o conquistador? É, ele conquistou Constantinopla, que virou Istambul. Então vai ser Mehmed, o conquistador. Constantinopla e o prédio número 692. Foi tudo que ele conquistou. Eram as duas coisas que ele tinha na vida. Toda Constantinopla e um prédio em BH. O senhor que alugava o apartamento para Suleiman, o Magnífico, era Mehmed, o conquistador. Que além de dono do AP, era síndico do prédio, apesar de não morar lá. Claro, ele morava em Constantinopla. É lógico. Nunca entendi, mas ok. Mehmed, ou conquistador, era um senhorzinho muito gente boa. Como não podia negar sua ascendência, não tinha papas na língua. Era meio turrão e difícil de negociar. Por isso ele era conquistador. Isso. Contudo, Mehmed, ou conquistador, era justo. Até porque, se eu tivesse que pagar por toda a reforma daquele apartamento só nos 2 anos que vivi lá, eu estaria pagando até hoje. Como eu disse, o prédio era milenar, como Constantinopla. Em 2007, o único banheiro, para 4 homens durante boa parte daquele ano, foi reformado pelo menos 3 vezes em grandes obras e várias outras para pequenos reparos. Mehmed, o conquistador, mesmo fazia os reparos, enquanto falava do meu outro irmão, Hakan Sukur, que havia voltado para a casa dos meus pais. Mehmed, o conquistador, adorava Hakan Sukur e fazia questão de falar toda vez que ele era o preferido dele. Mehmed, o conquistador, falava basicamente sobre meu irmão e das reformas que ele fazia enquanto conversava com ele e da esposa sempre doente. Coitada. Fora a esposa tá sempre doente e o cara tá tendo que cruzar o Oceano Atlântico pra fazer reparo no banheiro, né? Do prédio 692, é verdade. Por isso que ela tava sempre doente. Bem, foi naquele banheiro que também aprendi várias leis da física de forma empírica. Ação e reação, por exemplo. Era tomar banho, a água cair no ralo, para logo em seguida subir em profusão no outro ralo do mesmo banheiro e alagá-lo. Você tomava banho, suava em bicas passando o rodo, desentupindo o ralo, daí tomava outro banho e repetia o processo. Depois de um tempo, as coisas melhoraram um pouco. Já morávamos apenas eu e meu irmão, Suleiman, o Magnífico, no meu apartamento e tínhamos mais liberdade. No meio do ano, saí da empresa do meu irmão. Peraí, qual irmão? E fui trabalhar na agência da faculdade. Eu sabia que você ia fazer isso. Do meu irmão, Suleiman, o Magnífico, e fui trabalhar na agência da faculdade. Com aumento de salário, já que além da passagem de ônibus, passei a receber um pão com manteiga e café por dia. Pô, sensacional, cara. Ele deu um upgrade na escravidão. Um tempo depois disso, as coisas melhoraram muito mesmo. E agora que cobrimos um pouco sobre reformas, vamos para a história de verdade, que é sobre a mudança desse apartamento que em pouco tempo se tornou um fardo na minha vida. A situação da empresa do Suleiman, o Magnífico, melhorou bastante. E planejamos uma mudança para um apartamento em um dos bairros nobres... Ficou como a situação? Ficou magnífica. Ah, ok. E planejamos uma mudança para um apartamento em um dos bairros nobres da cidade. Eu não esperava menos de um cara que é magnífico. Moraríamos no mesmo quarteirão da empresa, o que facilitaria muito a vida dele. E a minha também, já que eu havia voltado a trabalhar lá. Não, e agora que ele pode usar a passagem de ônibus para outras coisas, já que ele pode ir a pé. É verdade. E era só o que ele ganhava. Sim, é um grande upgrade esse. No planejamento, meu irmão, Suleimão, magnífico, disse que ele iria pagar a mudança. Ele quem? Fazer a logística. Ele, Suleimão, magnífico. Minha mãe... Ah, acho que ela só aparece agora. Eu vou dispensar o nome da mãe. Não, Felipe, por favor, cara. Cara, o pior é que o nome de uma turca. Sim. Aqui a gente não é tão fidedigno assim com a história. A gente pode chamar a mãe dele de Erdogan, sem problemas. Chama ela de Ankara, que é a capital. Ankara, olha, boa. Porra, essa foi... Entendedores entenderão. É, isso aí. Minha mãe, Ankara, iria vir de João Monlevade, minha cidade natal, para ajudar no empacotamento. Meu pai, Mehmet Okur, iria cuidar do transporte das coisas miúdas. E eu... Pô, mais um turco? É. Hassan Sass. E eu, Hassan Sass, ficarei responsável por uma tarefa simples. Entregar o apartamento pro Mehmet, o conquistador. Isso consistia em uma única coisa. Pintar todo o apartamento. Simples, certo? Bem, não. Uma vez que eu ainda não conhecia o paradoxo do pintor brasileiro. Esse paradoxo é bem simples de entender. Se um pintor é muito bom, você nunca vai conseguir espaço na agenda dele para pintar seu apartamento. Se um pintor é muito ruim, ele não vai aparecer nas datas marcadas para pintar seu apartamento. Perfeito. Perfeito, cara. Ué, por isso que ele é ruim, ué. Então, exato, esse é o paradoxo do pintor brasileiro. Você nunca consegue ter a parede pintada, porque se ele é ruim ele não aparece, se ele é bom ele também não aparece. Porque como é um apartamento que você vai devolver, você não tá nem aí se o trabalho vai ficar ruim. Você só tem que cumprir. Ok, ok. Então o cara tava disposto a contratar o pintor ruim, mas mesmo assim, ele não aparece. Ok, ok. Cara, e é totalmente verdade. Acho que vocês conseguem imaginar na desgraça que me meti. Com faculdade, trabalho e morando bem mais longe do meu antigo apartamento, eu não consegui arrumar a parte que me foi confiada no projeto mudança. Eu liguei para dezenas e dezenas de pintores. Ou eles não apareciam, ou eles não tinham agenda. Enquanto o tempo passava, eu tive que pagar o aluguel do apartamento, já que Mehmet, o conquistador, se recusava a tentar alugá-lo, ou mesmo arrumar alguém para pintá-lo sem que eu resolvesse a questão. Ele ainda aumentou o aluguel no meio disso tudo. Cara, o Mehmet é foda. Meu irmão, Suleiman, o Magnífico, por fim disse que iria pedir para seu amigo, outro Hassan Sass, uhum, que tinha uma empresa de construção, arrumar alguém para ir pintar o apartamento. Eu fiz os contatos e parecia que sim, tudo ia se resolver. E assim foram mais 3 meses comigo pagando o aluguel de um apartamento vazio. Meu Deus, cara, não tinha uma multa que você pode pagar? Para resumir, eu fiquei com uma dívida gigantesca no cartão de crédito, a primeira de muitas. Tive brigas homéricas com meu irmão Suleiman, o Magnífico, por conta do valor da pintura, que eu me recusei a pagar e disse que a culpa era dele pelos 3 meses adicionais de aluguel. Ficamos sem conversar durante muito tempo. Caramba! Sobre o novo apartamento, eu ainda fiquei meses dormindo no chão, já que o meu quarto não cabia uma cama de solteiro normal, eu precisaria criar outra dívida, para a compra de uma cama box, que foi outra aventura. Eu, que do nascimento aos 19 anos nunca havia me mudado, vim para Belo Horizonte e até hoje, 2019, me mudei de apartamento mais de 7 vezes. Nunca incólume, nunca sem trauma, porém sempre vivo. Ah, esse ano me mudarei de novo. Me desejem sorte. Boa sorte. Boa sorte, Hassan Sass. Eu não desejo sorte porque ele foi meio juvenil nessa história toda. Ele mesmo disse que era juvenil, mas ele foi juvenil demais. Até por usar o cartão de crédito pra isso, porra. Cara, teve uma vez que eu aluguei um apartamento e uma parte das exigências do aluguel do apartamento é que ele fosse pintado quando ele fosse devolvido, o que é até praxe, né? É normal. Mas a proprietária do apartamento exigia que eu fizesse um seguro da pintura do apartamento. Ou seja, se ao final do contrato eu não fosse lá e pintasse o apartamento, ela tinha um seguro que ia lá e ia cobrir o custo de pintar o apartamento. Que custa certo. O mesmo preço de você simplesmente pintar o apartamento. Pois é, então paga logo. Então, só que ao pagar isso, eu tinha que não só pintar o apartamento, como pagar o seguro da pintura do apartamento. Não, o seguro da pintura do apartamento era mais caro ainda. E aí eu propus pra ela, olha, eu só vou te dar adiantado o dinheiro da pintura do apartamento. Quanto custa a pintura? Aí custava, sei lá, R$1.000. Eu falei, tá bom, eu te dou 1.300, te dou 30% a mais, e é isso. E aí você não me desobriga a fazer seguro porque você já tem o dinheiro. Ela, não, mas sempre eu fiz o seguro, tem que ter o seguro. Assim, ela queria muito ter o seguro. E no fim eu não tive outra saída, senão simplesmente pagar o seguro. E paciência. Que horror. Eu conheço um cara que ele tem uns 30 imóveis, mais ou menos. Caralho, que legal. O que você tá fazendo gravando podcast? Vai trabalhar de corretor, porra. Não, é porque ele que tem, não sou eu, porra. Então, eu falei, trabalhar de corretor pra ele. ele aluga todos pessoalmente. Ele tem empresa, tem um monte de coisa, mas ele faz tudo pessoalmente, ele nunca põe na mão de corretor. O nome dele é Mehmet, o Conquistador? O nome dele é Mehmet, o Conquistador. E aí esse cara, ele criou uma nova forma com esse negócio de pintura. Ele fala assim, quando você pega o apartamento, já que você vai ter que pagar uma pintura no começo ou no final, o que que acontecia? O pessoal, pra pintar no final, fazia uma pintura muito vagabunda. Aí o cara que entrava ficava puto, e pra morar lá, ou ter uma empresa lá, ele pintava tudo de novo. E quando ele tinha que devolver, ele tinha que pintar mais uma vez. Então ele falou assim, é o seguinte, você pinta na entrada. Você tem a obrigação de pintar na entrada. Então eu não vou te entregar o apartamento pintado, beleza? Aí o cara entrava, pintava bem, uhum. Ou se não quisesse, não pintava. Uhum. E pronto. É. Cara, é uma solução genial. Pô, depois de 1000 anos, parabéns, Mehmet, o Conquistador. É. Tá, mas o problema é se é aquela pessoa chata que vai virar, ah não, vai ter que pintar, tudo bem, então vou procurar outro apartamento. Tem sempre uma pessoa dessas. É. Sim, sim. Não, e ele fala, se você não quiser pintar, se você tá satisfeito com a pintura como ela tá, tem uma marca de mesa, um furo na parede, conviva com isso. Agora... Buraco de bala. Buraco de bala. ou sangue de pernilongo, né? Sangue de nariz. De que cidade que ele é? De Brasília. De Brasília ainda? É, Brasília. Caralho. O nome dele é Renan? Felipe, dê o próximo aí, cara. Então, vamos lá. Amia ou deixe, Vancouver. tem mesmo um Amia ou deixe é Vancouver? Tem, um Amia ou deixe é Vancouver. E a história se passa em Vancouver? Se passa em Vancouver. Olá, Guga, Rafael, Caio e possível convidado. Né? Olá. Olá. Me chamo mas pode mudar meu nome porque eu adoro os que vocês escolhem. Ok. Então, vamos usar os nomes da história do Agar. Me chamo Helga, mas pode mudar meu nome porque eu adoro os que vocês escolhem. Essa história aconteceu recentemente na cidade de Vancouver, Canadá, no dia 31/12/2018, também conhecido como Ano Novo. Pô, foi bem recente. Estou morando no Canadá há mais de 2 anos. Me mudei porque meu marido... Eu não vou usar o nome do Agar, porque o nome do Agar é muito importante, é muito imponente, né? Uhum. Ele, então assim, embora na história o Agar seja o marido da Helga, né, o marido dela aqui vai ser o Ed Sortudo, tá? Então, estou morando no Canadá há mais de 2 anos, me mudei porque meu marido, Ed Sortudo, conseguiu uma oportunidade de emprego aqui. Desde então, morávamos em um apartamento, um quarto, bem pequeno, no centro da cidade. A minha história começa um pouco antes, no mês de dezembro. Estávamos procurando um apartamento maior e encontramos um anúncio muito bom. O apartamento era no centro da cidade, um prédio muito bem localizado com um preço, entre aspas, justo. Coloco justo entre aspas, porque a cidade de Vancouver passa por um momento de especulação imobiliária que faz com que todos os preços estejam surrealmente altos. Isso é culpa dos chineses. Ah, inclusive, a especulação aqui acontece de investidores estrangeiros, em sua maioria chineses, olha aí, que compram imóveis na cidade. Muitos deles nem moram aqui, apenas compram apartamentos e casas na esperança de valorização. Como informação que pode ser interessante para os nossos ouvintes que querem ir para a Nova Zelândia, a Nova Zelândia proibiu estrangeiros de comprarem casas no país se não for para morar lá, porque os chineses estavam comprando muitos imóveis lá. E a própria China vai passar por uma bolha imobiliária gigantesca que a hora que explodir vai todo mundo se fuder. Já fica o aviso aí que vai fazer 2008 parecer um espio. Pô, vou vender meu apartamento lá na China então. Pois é. Quando vai ser isso? Quando o Banco Central Chinês parar de financiar essa bolha. Quando vai ser? Quando eles quiserem. Ok. Eles provavelmente já definiram, né? Já tá no plano, assim, tipo, em 2025 vai acontecer dessa forma. Em 2085 a gente refaz o plano. Porque o setor de construção na China, ele está muito aquecido, tanto de forma orgânica quanto de forma artificial, especialmente construção de apartamentos de luxo. E aí os caras compram, esperam valorizar e aí começaram a exportar esse capital, né? E aí Vancouver, que é uma cidade ali na costa do Pacífico, tem uma comunidade chinesa, os caras começaram a mandar dinheiro para lá. Mas enfim, esse programa é de humor, não é de informação. Vamos lá. É, mas foi engraçado de qualquer maneira. Eu quero botar uma informação aqui. Eu assisto sempre Ame ou Deixa Vancouver. E, de fato, os imóveis são muito caros. Qualquer casa custa $1 milhão. Uhum. Qualquer casa. Uhum. 200 metros, casa térrea, coisa simples, $1 milhão. É assim que funciona. Lembrando que são dólares canadenses. Eles sim, valem um pouco sim. menos do que os dólares dos Estados Unidos. Ainda assim, $1 milhão, né? A mesma casa sim. em Winnipeg vale $50 mil. Não, tô exagerando, mas vai valer, sei lá, 200. Marcamos a visita e, numa quinta-feira ensolarada, momento raro no inverno da costa oeste canadense, fomos até o local visitar um apartamento. Como é comum aqui, tinha um urso na frente. Não, fizemos a visita com o apartamento com as coisas dos antigos inquilinos, incluindo o urso de estimação dele. Notamos que tudo estava bagunçado e sujo, mas quando as pessoas estão de mudança, isso é esperado. Conversamos com um agente imobiliário e ele nos garantiu que o apartamento seria limpo profissionalmente antes da entrada dos novos moradores. O limpo do brasileiro é diferente do limpo do resto do mundo. O brasileiro é muito crítico com limpeza, cara. Então, eu falo isso de estar aqui nos Estados Unidos e é muito normal a gente ir num lugar e falar assim, ó, tá absolutamente limpo e a gente tá achando horrível de sujo. E é isso, cara. As pessoas só enxergam isso de modo diferente. Posso continuar ou você vai continuar falando de limpeza mundial? Não. Limpeza mundial. Gostamos muito. O apartamento tinha muito potencial. Resolvemos aplicar assim que voltamos à visita. Acho que esse aplicar aqui foi uma tradução do apply, né? Que é se uhum. candidatar, né? É, algo assim. O desespero é tanto para conseguir apartamentos que saímos do apartamento às 11 da manhã e enviamos a aplicação antes das 13. Esperamos ansiosos, pois já tínhamos sido negados em outro apartamento antes. A disputa é intensa de verdade. No dia seguinte veio a resposta: conseguimos! Eu e meu marido comemoramos, era muita felicidade finalmente morar num apartamento que tinha mais espaço. Uma coisa legal desse e-mail é que o Felipe realmente parece um dublador de Ame ou Deixa Vancouver. Não é? Eu não sei se isso foi um elogio ou não, mas tudo bem. Assim que fomos aceitos, precisávamos avisar nosso locatário que estaríamos saindo da nossa unidade no dia 31 de dezembro. Porra, vocês deixaram fazer mudança no ano novo. O que geralmente é feito aqui é que os contratos se encerram no último dia do mês e um novo se inicia no primeiro dia do mês subsequente. Também é lei que o inquilino necessita dar um aviso prévio de saída com no mínimo 30 dias antes do último dia do mês em que vai estar no apartamento ou casa. Ou seja, se você vai sair no dia 31 de dezembro, você tem que avisar ainda em novembro, né? Uhum. No nosso caso, não avisamos com 30 dias de antecedência, o que requer pagar o mês dobrado. Ou seja, você paga o aluguel do lugar antigo e do local novo por um mês. Isso estava nas nossas contas do orçamento e aceitamos o desafio. Começamos a nos organizar, coisas começaram a ser empacotadas, agendamos uma empresa para nos auxiliar no dia 31, tudo andando de acordo com o programado. A empresa responsável pelo aluguel do apartamento era uma representante no Canadá justamente de um investidor estrangeiro e estava responsável por todos os trâmites legais. Como no dia 1º de janeiro é feriado e eles não estariam com o escritório funcionando, combinamos que pegaríamos as chaves do local no dia 31 de dezembro ao meio-dia. Por lei, também é requerido que seja feita a inspeção do apartamento antes da entrega, mas por conta da data, foi acordado que a inspeção seria feita no dia 2 de janeiro. É muita lei, entendeu? Tinha uhum. que ser o ANCAP Canadá, entendeu? O ANCAP Canadá, alguma coisa assim, entendeu? É absurdo. Dia 31, manhã, todas as nossas coisas estavam empacotadas, arrumadas, prontas para serem movidas. A equipe de mudança chegaria meio-dia para começar a encher o caminhão. Fomos almoçar por volta das 11 horas da manhã para termos tempo e bom humor para enfrentar o desafio que veio pela frente. Ela queria enfrentar uma mudança com desafio, coitada. Uhum. Foi então que o pipoca murcha, o pneu furado sem estepe, o capiroto começou a agir. Recebemos uma ligação da imobiliária dizendo que a empresa que limparia o carpete do apartamento teve um problema na máquina. Eu sei qual é o problema do dia 31, é o funcionário que deu cano. E a limpeza não pode ser feita. Eles fariam um agendamento na semana seguinte para que ela fosse realizada. Nesse momento, meus amigos, o cramunhão dava todos os sinais que era para ter abortado a missão. Mas brasileirinhos que somos, e não desistimos nunca, pensamos: ah, mas é só o carpete, tudo bem, dá pra mudar mesmo assim. A equipe chegou, tudo foi colocado no caminhão, fomos para o prédio novo. Chegamos no apartamento novo e eu realmente não estava esperando pelo que eu encontrei. Tinha sangue. Quando todos os móveis do inquilino anterior foram removidos, existiam... manchas no carpete de mais de 2 metros quadrados. Era tão nojento, mas tão nojento, que eu não estava pisando sem meus sapatos. Eu não sabia de quem eram aquelas manchas e eu não ia arriscar. Fotos comprovam tudo. Ela mandou fotos? Ela mandou fotos, mas eu não consegui copiar aqui. Ah, mas aí é porque você não sabe usar os computers, né? É, não. Devia ter uma mancha na forma de um cadáver, sabe? Colocamos tudo pra dentro do apartamento e eu tava surtando com a sujeira. Talvez eu tivesse sido ingênua na hora que eles me disseram que o apartamento estaria limpo profissionalmente. Com todo respeito a Elga, você não foi ingênua. Por isso, você foi ingênua por achar que no dia 31 de dezembro o cara ia limpar a carpete. O cara deu um migué, ficou bem louco e não foi trabalhar. Rafael. Sim. O que mais aconteceu no dia 31 de dezembro de 2018? Você acha que eu ia esquecer, né? Tava tranquilo já aqui, tava com a alma repousando. No dia 31 de dezembro de 2018... Pô, que não faz nem 3 meses. É, em Malhação, Maria Alice questionou Alex sobre as férias em Barreirinhas. E como foi? A Úrsula reuniu todos seus amigos e revelou que estava se mudando para Portugal ao lado de Enzo. Márcio e Pérola se animaram com o sucesso dos doces do rapaz. Rafael comentou com Gabriela sua preocupação com Camila. Hugo despertou e todos comemoraram. E o Hugo insistiu para que o Alex passasse as férias ao seu lado, enquanto Fábio ameaçava Rafael. Porra, cara, e ninguém assistiu isso. Né? Tava todo mundo se preparando São Silvestre, coisa assim. Não, cara, alguém assistiu porque alguém devia estar limpando o carpete, em vez de fazer isso, foi assistir a Malhação. Voltando aqui à história da Elga, a realidade é que nada foi limpo. Quando a equipe de mudança foi embora, eu comecei a chorar. Ed Sortudo não sabia o que fazer também. A gente tinha alugado o apartamento com a promessa de um ambiente habitável e aquilo estava muito longe disso. Precisávamos tomar um banho e descansar, já eram quase 5 da tarde. Fomos pro banheiro e descobrimos que o pau da cortina estava preso com a ajuda de uma caixa de fio dental. Sim, uma caixa de fio dental mantinha o pau da cortina, que era curto demais, no lugar. Né? Isso daqui daria um ótimo fora de contexto, né? O pau ficou preso no fio dental, o pau curto demais preso no fio dental. Enfim, num momento de raiva, arranquei a cortina e fui fazer faxina no banheiro antes de um banho ser possível. E passar fio dental também. Porque... 7 horas da noite do dia 31 de dezembro, eu terminava a faxina e entrava no banho. Limpa, teria que decidir o que fazer com relação à cama. Ela não poderia ser montada, já que o carpete seria limpo alguns dias depois. Resolvemos colocar um lençol no chão, o colchão em cima, e seria no meio da sala que iríamos dormir. 9 da noite, estávamos esgotados, desesperados, e eu querendo chorar de novo, tenho quase 30 anos, mas nessa situação qualquer um teria vontade de chorar. Resolvemos dormir e deixar para começar a fazer qualquer coisa na manhã seguinte. Passei meu ano novo dormindo num colchão no chão, num apartamento que parecia um chiqueiro. Acordando no dia seguinte, começamos a ver que as coisas eram ainda piores. Meu Deus. Meu Deus, eu achei que ia acabar. As paredes estavam cheias de buracos. Falei buraco de bala. Canadá é foda, cara. E, em vários locais, faltando pedaços. A geladeira não tinha um puxador. Cacos de vidro dentro da máquina de lavar louças. Camadas de poeira inacreditáveis nos armários da cozinha, entre outros horrores. Ô, Elga, aí você vai me desculpar. Você não viu isso na visita, Katsu? Pois é, caramba. Não, porque assim, uma coisa é os caras falarem, ah, a gente vai limpar profissionalmente. Outra coisa, geladeira quebrada, é pau da cortina preso no, entendeu, na gambiarra, entendeu? São coisas diferentes, Elga. Naquele momento, cogitamos de mudar de volta para o apartamento antigo. O desespero de um ser humano o faz considerar pagar pela equipe de mudança novamente só para não viver num pesadelo. Ed Sortudo, toda hora tentando me acalmar, dizendo que se eles não resolvessem as coisas, a gente procuraria outro lugar e se mudaria novamente. Assim, sendo um engenheiro de obra pronto, acho que teria sido mais fácil deixar as tralhas no apartamento porco, passo o ano novo num hotel, entendeu? Ali, serviço de quarto, champanhe e tal, pá, entendeu? E aí, depois que os caras da limpeza foram, você volta lá, mas tudo bem, só tô comentando aqui. Ou fica mais um mês lá no outro apartamento, né, também. sei lá. Já pagou. É que eu acho, a Helga não deixou muito claro, mas eu desconfio que ela tava fixada com a ideia de começar o ano novo no AP novo. Talvez seja isso. Entendeu? Então, assim, ela queria fazer o rolê no dia 31, começar o ano novo estourando garrafa de champanhe meia-noite no AP novo. Entendeu? Viu muito filme da Julia Roberts, alguma coisa assim. Mas compensava mais. Fez a mudança, deixou a tralha, os caras ainda vão fazer. Foi o que você falou, podia ficar no AP antigo, ou então podia simplesmente ali pegar um hotel, né? Alguma coisa assim, enfim. É, acho que a grana tava curta aí também, né? Porque eles já estavam contando aí e não é barato, né? Mas outro apartamento eles estavam pagando ainda, por mais um mês. Também tem isso, né? Foi mal aí, tô julgando sem saber, Helga, tá? Peço desculpas, mas é pra isso que a gente tá aqui. Começamos o nosso dossiê de mudança com uma lista... Dossiê de mudança é tipo o nome de um quadro do programa do Luciano Huck, sabe? Tipo, as pessoas pedindo ajuda pro Luciano Huck contra empresas... imobiliárias, tal, que sacanearam elas, entendeu? Aí aquela coisa bem que o Choque de Cultura falou, o pobre vai lá, o pobre tem que chorar, ser humilhado em rede nacional para depois o pobre ser ajudado. Começamos o nosso dossiê de mudança com uma lista infindável de coisas que precisariam ser consertadas pela administração do apartamento, mas era 1º de janeiro e nada seria feito naquele dia, pois é. Começamos a limpar algumas áreas básicas do apartamento para sobrevivência pelos próximos dias. No dia 2, tivemos uma longa ligação com a administradora para adereçar todos os problemas que identificamos e que precisavam ser reparados. Solicitamos, inclusive, uma cotação para que eles pintassem o local e trocassem o carpete. O antigo inquilino comentou conosco que viveu no local por 11 anos e não era feita uma manutenção extensiva no local desde então. O antigo inquilino era o Jabba the Hutt. Ou um urso. Pode ser também. Não, ursos são higiênicos. Eles se lambem. Eles tomam banho no rio. Eles vão pegar o salmão, aproveitam e tomam um banho. O senhor dobre sua língua pra falar dos ursos. Finalmente, no dia 3, a empresa foi realizar a limpeza do carpete e, sendo justa, melhorou em muito. Ainda ficaram algumas manchas, como uma azul caneta. Abre parênteses. Não deixem pessoas com canetas tinteiro em carpetes. Fecha parênteses. Assim, caneta tinteiro, eu achei que essa história era no século XXI, mas tudo bem. Mas as super manchas tinham saído. Super manchas é tipo nome de produto de limpeza, né? Na verdade, é o vilão, né? Que aí o super-herói que interpreta o produto, né? Vai derrotar ele. Na propaganda, né? Da empresa de limpeza. É. Tivemos que dormir no sofá da casa de um amigo, porque obviamente o carpete não secou e não podíamos dormir no chão. Inverno faz com que as coisas demorem mais para secar, mesmo com os aquecedores ligados. Uma pessoa foi enviada para reparar todos os itens quebrados ou faltando, e também para realizar a limpeza. É verdade que tive que refazer a limpeza. Tô achando que ela é meio aquela Mônica do Friends, sabe assim, meio maníaca da limpeza. Mas pelo menos ajudou com algumas coisas que eu nem a mão queria colocar. Depois de quase uma semana, aí sim pudemos começar a colocar nossas coisas no lugar. Foram semanas de longos e-mails debatendo com a corretora sobre o estado do apartamento e a necessidade de pintura e troca do carpete. Por ser um apartamento de investimento, o locatário não tem o menor interesse em fazer essas melhorias. A troca do carpete e a pintura nos foram negados. É, até porque eles estão se preparando para o estouro da bolha lá na China, né? Que é onde eles moram. Em 2085. Para compensar o estrago do unha no quadro de giz, tudo com maiúsculas, recebemos a boa notícia de que nosso antigo apartamento tinha sido alugado. Então receberíamos parcialmente o valor do mês de janeiro de volta. Olha aí, Ed Sortudo. Foi então que decidimos que seríamos nós, então, faríamos a pintura. É aquele filme, assim, que se passa, tipo, né, as crianças na escola e o diretor, interpretado, tipo, por algum ator canastrão, não quer reformar a quadra, e eles fazem um mutirão, tipo, ao som de uma música animada, e tem uma montagem, sabe, das crianças, tipo, pegando as tintas, entendeu, os pais arrumando tudo e tal. É, enfim, é aqueles filmes de sessão da tarde. Tem uma hora o cara pinta o nariz do outro, né? E aí todo mundo ri. Tínhamos a grana pra comprar tinta, pincéis, rolinhos e muita força de vontade de fazer aquele local habitável. Como pra fazer qualquer coisa na vida, você só precisa de 3 videoaulas. Isso é a receita do fracasso, né? O YouTube seria o nosso guia no faça você mesmo. Nesse momento, já completamos um quarto e um banheiro. É, porque isso foi ontem, né? Tá rolando ainda. Pelo jeito, sim. Antes da gente ir pra conclusão, a história de fazer videoaulas no YouTube pra pintar o apartamento, nas antigas, na internet, na época dos blogs, ali 2003, 2004, tinha um texto que rolava na internet que era o cara que dizia que tinha resolvido pintar o próprio apartamento e que ele se arrependia amargamente. E aí ele ia contando todas as etapas que ele passava, como que ia ficando difícil, não sei o quê, e tinha um momento que ele caía no chão em posição fetal e ficava chorando e cantando "Dad, why you forget me", sei lá. Era muito bom esse texto. Eu gostaria de encontrar esse texto de novo. Se alguém lembra dele, por favor. Se você pode, ou seja, se você tem os meios, se você pode pagar para alguém fazer algo que você não sabe fazer, sempre compensa mais. Né? Porque assim, se você for aprender, você vai gastar do seu tempo e não vai aprender direito. Aí você vai fazer, vai gastar do seu tempo, vai ficar frustrado com o resultado. Entendeu? Então assim, a minha dica é sempre essa. Se você pode pagar e você não sabe fazer aquilo, pague. Uma vez rolou uma coisa parecida e eu tinha que reformar um cômodo lá de casa. E eu resolvi fazer eu mesmo. E eu pintei as paredes. E eu também troquei o revestimento do chão. E deu tudo certo. Ficou do jeito que eu queria. Foi bem feito. Eu levei um dia só pra fazer. Foi bem tranquilo. Mas tudo que você fez, você já tinha feito antes na vida? Não, mas eu já tinha. Acho que eu já tinha visto um bom número de pessoas fazendo. E eu tinha estudado o suficiente pra fazer. Assim, eu li a respeito de como lixar primeiro, sabe? Passar a tinta. Eu dei umas erradinhas assim, mas nada grave. Ok, então beleza, então você, exceção, comprova a regra. Okay. Continua o conselho. Nesse momento, já completamos um quarto e um banheiro, e o que eu posso dizer é que melhorou em 1000%. Nem parece que é o mesmo local. O inventor do Java quase nos venceu, mas posso dizer que saí dessa com algumas lições como: não alugue apartamento com carpete, não se mude no ano novo. É, essa era meio óbvia, né? É, essa todo mundo sabe, Elga, desculpa. Tem amigos que possuem um sofá para te abrigar em situações de desespero. É bom as pessoas terem sofás, né? Sim. Muito obrigada por esse programa maravilhoso. É a diversão de toda semana. Beijo grande. Então um beijo aí para nossa querida Elga e seu marido Ed Sortudo. Eu devo ir para Vancouver nos próximos meses e vou lá inspecionar essa obra aí. Caralho, que stalker você. Agora eu quero ver como ficou, porra. Pessoa invasiva. Vou pra Vancouver, vou ficar na casa de vocês. Ela falou, tem amigos que tem um sofá, então... Não foi um convite? Se toca. Posso ler a próxima? Lê aí. O nome dessa história é Negócio dos Sonhos. Tem um programa com esse nome? Tem. Como é? Não sei. Eu só sei o nome. Ok. Olá, Guga, Rafael, Caio. Eu sou 28 anos de São Paulo, capital. Para essa história, sugiro me chamarem de Pica-Pau, já que vou relatar interações com o belo Zé Curubu. Tá ok pra mim, tá ok pra vocês? Pra mim tá perfeito. Tá bom. Vou falar a mesma coisa que eu falei do Agar. O nome do protagonista é muito sagrado, tem que ser preservado. Ela não pode ser o Pica-Pau. Ah, ok. Tem que ser o... a Morsa. Qual é o nome da Morsa? Leôncio. Então tá, então a gente não vai te chamar de Pica-Pau, a gente vai te chamar de Leôncio para suas relações com o Zé Curubu. É, pra preservar o protagonismo do Pica-Pau. Capítulo 1, um sonho de liberdade. A minha história começa no longínquo ano de 2015, ano da cabra, e o ano mais quente desde 1880, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Rafael! Sim? Que outras três coisas aconteceram no ano de 2015? Em 2015, um morador de rua passou em primeiro lugar para um concurso com 12 mil concorrentes. Ele Uau. Se chamava Marcelo Santiago. Caramba, onde ele tá hoje? Ele tá concursado. É. Também em 2015 foi lançado o filme Mariachi, em que uma banda de mariachis persegue os dois amigos. É um tema comum. É. É um tema comum. Todo fim de semana tem um filme de mariachis perseguindo as pessoas. É isso. É um tema comum. No México. Uma banda de mariachis. Bom, ainda em 2015, o céu esteve carregado em fluxos planetários que estimularam as nossas necessidades de crescimento e de expansão, de autoafirmação e de influência. Júpiter entrou na constelação de Leão e depois em Virgem, a partir de julho, estabilizando essas mudanças. Ah, o Felipe tinha me falado isso já. É. Ele curte muito esse assunto. Sim. E tudo isso aconteceu porque foi o ano da cabra. É. E foi por isso que foi o ano mais quente desde 1880. Exato. Então, no fim, todas as coisas se explicaram. Ok. Que as cabras têm um calor residual muito grande, elas são muito quentes. Sim. Por isso que tem um ditado popular que diz: você tá quente como uma cabra. É ditado ou não é? Agora é. Ah, não. O ditado seria alguma coisa tipo: cabra quente, deixa o bode com a gente. Continuando aqui. Eu estava no último semestre da faculdade de engenharia, trabalhando em São Paulo, mas morava com meus pais em São Bernardo do Campo, cidade vizinha a São Paulo e parte do famoso ABC Paulista. O que quer dizer que, assim como vários brasileirinhos que vivem em cidades vizinhas a uma cidade gigante como São Paulo, tinha que enfrentar muito trânsito todos os dias, na ida e na volta. E mesmo gozando do privilégio de poder me locomover de carro, o preço ainda era bem alto, tanto mentalmente, financeiramente e de tempo. Em suma, eu vivia o estereótipo da comuta diária paulista. Comuta? Essa palavra existe mesmo em português? Em português? Se sim, parabéns pelo uso da palavra comuta. O Google não corrigiu aqui. Durante toda a faculdade, eu sempre trabalhei em São Paulo e morei em São Bernardo. E já estava louco para ir morar sozinho em São Paulo e viver a menos de uma hora de transporte público do meu trabalho. Inclusive fiz dessa a minha resolução de ano novo 2014-2015. E não queria que essa resolução virasse estatística. Só havia um pequeno problema. São Paulo é caro para caralho! Exclamação, exclamação, um, exclamação, exclamação, exclamação, um, exclamação, exclamação, um, exclamação, exclamação. É verdade e dou fé. É, caro. Só não é mais caro que Vancouver. E meu salário de estagiário de último ano de faculdade não daria nem para o aluguel. Cara, a gente leu a história de um cara que só ganhava passagem de ônibus, desse por satisfeito. Então eu precisava, pelo menos, esperar até o meio do ano para me formar e virar o tão sonhado CLT, que me daria a possibilidade de talvez arcar com um apêzinho bacana perto de algum metrô, sozinho ou com algum amigo. Mas dado o meu ímpeto incessante de surfar os trens da saudosa CPTM até o trabalho, já em março eu comecei a procurar alguns apartamentos para já, pelo menos, saber quais regiões procurar e quais os preços médios. Imagino que o Guga e o Caio simpatizam comigo, que essa jornada de procurar apartamento para alugar não é fácil. Eu simpatizo com você, não só por isso, mas por você ser um ouvinte do programa, você morar em São Bernardo, um lugar tão legal. Ser uma morsa. Uhum. Parece uma ofensa no cara, né? Ser uma morsa. Ele nem é uma morsa, ele é um leão marinho. Leão marinho e morsa é a mesma coisa? Eu não sei. Ok. Capítulo 2. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Em meio a um mar de aluguéis de 2 a 3 mil reais, eis que eu acho o seguinte anúncio. É o mesmo anúncio, porém finalizado. Ele achou, ele mandou o link do anúncio. Este é um bom duplex, 70 metros quadrados, mobiliado, 2 quartos com 2 banhos, em um prédio charme, com porteiros 24 horas, lavadora e secadora no apartamento, piscina e garagem. Rafael, qual é a diferença entre o prédio charme e o prédio funk? Certamente é que um anda bonito e o outro elegante. É o que eu imaginei. O edifício... o edifício é tão óbvio, né? O Sim. Edifício, continuando o anúncio, o edifício está localizado a um quarteirão da Avenida Paulista e da estação de metrô. É, meus amigos, é um apartamento fucking duplex, em um dos metros quadrados mais caros do mundo, por reles R$1.230 por mês, com tudo incluso, contas, internet, etc. Cara, é óbvio que é mentira, né? Vai ser, é sobre isso o e-mail? É sobre isso. O e-mail é sobre ele ter acreditado nisso? Sim. Porra, Leôncio. Porra, Leôncio. Caramba. Viu? O pica-pau não seria juvenil desse jeito, nossa, não. Nossa, cara. O pica-pau já tava cortando o cabelo desse Zé Curubu aí. Eu já tava pondo ele pra assar. Já tava amarrando ele num foguete, mandando ele pra lua. Você disse pipoca? Mais de 50% mais barato do que a média. Desconfiei, mas resolvi mandar o contato pelo formulário que esse site de anúncio de imóvel tem. Um ou alguns dias depois, recebo um e-mail da Zeca Urubu, que dizia o seguinte: olá, desculpe a minha pobre português, mas sou um príncipe da Nigéria... Não, tô brincando. Mas eu sou o gerente britânico para músicos. Atualmente lidar com contratos de meu pai. Ele é um cantor e compositor de jazz, claro que é. Eu espero que você pode falar inglês, para que possamos discutir sobre a transação de aluguel. Desculpe pela minha resposta tardia, mas fiquei literalmente impressionado com a grande procura desse apartamento. Eu acho que muitas pessoas procuram um lugar nos dias de hoje. Cara, sério, tá aí o cara cuida do apartamento pro pai dele, que é um grande cantor de jazz. Não passou pela sua cabeça procurar quem é esse cantor de jazz. Junto com isso, confirmou o que estava incluso no anúncio. Confirmou o endereço e linkou mais fotos do apartamento. Meu sentimento era 99%. Puta que pariu, que sorte, me dei bem. Ah, cara. Mas ainda tinha aquele 1% de desconfiança. Logo em seguida, Zeca Urubu já mandou um segundo e-mail falando mais de si. Era produtora... Ah, Zeca Urubu é uma mulher. Era produtora internacional de seu pai, um músico de jazz. Disse também que seu contrato no Brasil expirara no mês anterior e que havia acabado de assinar um novo contrato em Londres pelos 3 anos seguintes. E por isso estava com um apartamento vago e imobiliário para aluguel. Sim, porque é isso que acontece no Brasil, né? Você subloca apartamentos. Se liga, Leôncio. Isso não existe aqui. Isso negócio de você ter o apartamento alugado e você subloca ele. Explicou também, de forma um tanto vaga, como era o procedimento para alugar, que consistia em registrar um procedimento de aluguel pelo Airbnb Escrow. Ok. Escrow significa em inglês custódia. É, geralmente é uma empresa que recebe... Quando você está comprando um apartamento, tem uma empresa que recebe toda a documentação e as chaves do... Faz tipo o que o Mercado Livre faz, mais ou menos. Ele recebe toda a documentação e as chaves do vendedor, recebe o dinheiro do comprador. Quando ele vê que tá tudo certinho dos dois lados, ele entrega na mão dos outros. Porque aí você não precisa fazer aquele mão na mão, sabe? De ir com o cara, ir com o cara no cartório pra assinar o documento do carro, porque senão o cara pode fugir. Sei. Não tem isso em outros países. Você usa essa empresa de escrow. O Airbnb não faz escrow. E assim que eu pagasse pelo equivalente a 3 meses de aluguel, claro, como um cheque calção, eu receberia chaves, claro. Visitaria o apartamento. E se tudo estivesse ok, eu poderia assinar o contrato e me mudar. Claro, primeiro você paga, depois você assina o contrato. Depois você vê o apartamento, né? É assim que funciona em todo lugar, não é mesmo? Né? Primeiro você paga, depois você vê o contrato, né? Sim. Não, sim. Não é, Leôncio. Primeiro você assina o contrato, depois você paga as coisas. Ou, se visse qualquer problema, eu poderia cancelar o procedimento e o dinheiro voltaria do mediador Airbnb Escrow pra mim. Tudo lindo, né? Cara, eu já sei o final dessa história. E eu vou te dizer uma coisa. Ainda bem que é muito difícil você transacionar dinheiro no Brasil internacional, cara. Porque deve ter sido um trabalho fudido pra esse cara ter mandado esse pagamento. Ele continua aqui. Tudo lindo, né? Não. Aqui é BR. Não iria cair em um golpe tão claro assim. Pô, finalmente. Não é mesmo? Fui então para o endereço dado por Zeca Urubu e, após uma rápida conversa com o porteiro, confirmei que naquele endereço estava um prédio de apartamentos duplexes de 2 quartos, assim como o Zeca Urubu e seu anúncio haviam descrito. Cara, se a gente chegar no final e ele realmente alugou e tá tudo certo, vai ser muito engraçado. Eu vou ficar decepcionado, na verdade. Eu tô esperando ele se fuder aqui. Vocês viram esse negócio que o cara falou assim, se o cara fizer esse gol, eu vou embora. E o cara falou, fez gol. Aí o locutor ficou assim, e agora, narrador? Era tudo que eu precisava. Já estava embriagado com a animação de poder morar num lugar tão incrível por um preço tão baixo. Mas ainda assim, fiz o possível para segurar a animação e questionei esse suposto serviço de mediação de aluguel do Airbnb, do qual jamais havia ouvido falar. Procurei no site do próprio Airbnb, sem encontrar nada relacionado a isso. A resposta foi um mero, é isso aí mesmo, tá tudo certo. Mas meus amigos, olha aqui. A promessa era tanta, mas tanta, que eu já estava imaginando voltar a pé, bêbado de balalaica e catuaba, de algum rolê na Augusta e relaxar na piscina do meu duplex. Então, seduzido por tal fantasia, se o David estivesse aqui, ele ia falar, otário! Otário! Então, seduzido por tal fantasia e cegado pela mantra de segurança do Airbnb, mandei a Zeca Urubu meu endereço, CPF, que prontamente me retornou com um documento com o logo todo tosco do Airbnb e vários trechos de texto assegurando tudo era 100% seguro e sob custódia do Airbnb. E tudo que eu deveria fazer era ir a algum lugar credenciado por uma empresa de transferência internacional. Olha aí que eu falei. Empresa de transferência internacional de dinheiro e fazer o pagamento. Vejam só parte da peça. Capítulo 3. Às vésperas de fazer o tal pagamento assegurado pelo Airbnb, eu dei uma pequena vazão àquele 1% de desconfiança e resolvi fazer algo óbvio que não tinha feito antes. Pesquisar o nome, endereço, e-mail e trechos dos e-mails da Zeca Urubu. Não preciso nem dizer que no primeiro link... já estava ali descrito todo o esquema do proprietário gringo do apartamento maravilhoso que eu estava caindo. Por uma hora, eu li relatos de pessoas que perderam milhares de reais, dólares, euros, mandando dinheiro para esses arquitetos do cópia autenticada, do meia molhada, do vamos acampar. Do mesmo jeito que eu estava prestes a fazer. Pensando hoje em dia, todos os ingredientes da torta de giota estavam lá, em mise en place, para que eu a fizesse. Jovem inocente com pouco dinheiro, uma oportunidade maravilhosa, comunicação e informações limitadas, urgência no fechamento, cara. Precisei de algumas horas para me recompor mentalmente de toda a situação. Pensei em responder xingando, pensei em não responder, mas como eu já havia dado meu endereço e CPF, e não sei que tipo de coisa alguém com má intenção poderia fazer com essas informações, resolvi então mentir que meu irmão, que não existe, havia tido um acidente de carro e queria ajudá-lo financeiramente e não poderia mais alugar o apartamento. Zeca Urubu não respondeu mais. Cara, na Western Union, que é a empresa que faz isso de mandar dinheiro, né, deve ter lá um cara assim, ó, esse dinheiro que você tá mandando é pra um príncipe na Nigéria? É pra um cantor de jazz em Londres? Tem certeza que você vai fazer isso? Epílogo. Denunciei o anúncio que linkei pra vocês e acho que foi por isso que ele foi fechado. Uns meses depois, um amigo veio pedir minha opinião num episódio similar, com um anúncio de aluguel duvidoso, e ele disse que nem pensaria duas vezes pra aceitar se não fosse o meu relato. Moral da história. Eu sei que é legal ter a história de um achado ou oportunidade incrível que foi aproveitada. Mas cuidado, amiguinhos. Pode ser cilada. Grande abraço pra vocês e, Caio, pesquisa bem esse AP novo e não seja noob como eu fui. Caio, fica aí a dica pra você. Caio não vai ser, tranquilo. Não vai. Eu achei essa história uma decepção. É, eu também. E no final das contas, ele nem se fudeu, nem se deu bem. É. Ele simplesmente raciocinou, parabéns. Cara, mas é isso, né? O estelionatário, ele te envolve na parada mesmo. Você vê, cara, e sem falar em português. O cara vai te envolvendo na parada e você não percebe, você tem que ficar muito ligado. Esse cara, ele não era digno de ser chamado de pica-pau, eu já sabia disso. A gente vê, como é que é o nome daquele jacaré do pica-pau, que ele serra a Flórida e deixa o jacaré do outro lado? Ele é esse jacaré aí. Sei lá, deve ser Zé Jacaré. Grande chance de ser Zé Jacaré. O nome original é Gabby Gator. E em português saiu como Zé Jacaré. É realmente Zé Jacaré. É realmente Zé Jacaré. Rafael, lê a última história pra gente. Vou ler aqui. A próxima história se chama Olho Mágico, Reforma de Vizinhos. Tem mesmo um programa chamado Olho Mágico, Reforma de Vizinhos? Tem. E todos os programas são do Discovery Home and Health. Todos. E sobre o que é o Olho Mágico, Reforma de Vizinhos? Ah, é que você ajuda na reforma do apartamento vizinho ao seu ou da casa vizinha sua, assim, se adaptar, sabe? Já pensou o programa inteiro filmado pelo Olho Mágico, que vanguarda? Seria o Hitchcock dos reality shows. Olá, Guga, Rafael e Caio. Tudo bem? Também não deu olá pro Felipe. Não foi legal. Eu me chamo Eubir. Podem falar meu nome, mas por favor criem nomes legais pra gente e venham contar a aventura. Ah, ok. Engraçado que todo mundo fala a mesma coisa, né? Pode falar meu nome, mas faz o diferente. É, vamos chamar ele de Zé Jacaré? Vamos. Não tem outra saída, né? Não. A decisão. Eu e a... Qual que vai ser o nome da mulher do Zé Jacaré? Maria Jacaré? Não, tem que ser um personagem do Pica-Pau, né? Paulina. Pode ser Paulina? Paulina, claro. Zé Jacaré e Paulina. Eu e a Paulina estávamos há um tempo procurando um novo apartamento para mudar que fosse mais perto da casa dos pais dela. Depois de muita procura, encontrei um simpático predinho na Vila Mariana. O apartamento era antigo, mas estava em bom estado. Predinho na Vila Mariana. A cozinha era pelada de armários e a gente ia precisar instalar alguns. Mas falei com a corretora e ela concordou em dar um desconto nos dois primeiros meses de aluguel se a gente deixasse os armários no imóvel depois. Precisaríamos de uma nova máquina de lavar, porque a nossa era muito grande e não ia caber no espaço dedicado a ela na nova área de serviço. Mas o lugar era espaçoso e bem localizado, e melhor que o que a gente tinha hoje. E não foi fácil achar, então a gente resolveu agir rápido. É, e nem pareceu tão grave também, né? Tipo, o grande problema dele é ter que pôr armário e máquina de lavar. A logística. Eu tinha uma viagem a trabalho marcada para Nova York na semana seguinte. Então, a Paulina cuidou de ir na imobiliária, pegar contrato, discutir cláusulas, conseguir assinatura do fiador, que eram os pais dela, e tudo mais. A gente ia se falando por mensagem, ou se telefonava às vezes, mas ela foi dando conta de tudo. Como deu certo, muito rápido, resolvemos aproveitar o embalo e mudar rápido também para não ter custo extra com o apartamento atual. Eu tinha tirado as medidas e fotos da cozinha e mandei para ela encomendar os armários com um marceneiro de confiança da mãe dela. Era pra ser bem simples, todo branco, pra combinar com os que já haviam no local. Marceneiro de confiança. Paradoxo do pintor brasileiro. Eu não sei do que se trata. A gente tem uma brincadeira, Felipe, que é... A gente tem listas de nomes do capeta, entendeu? Ah, tá, ok. Tá. Não, isso eu peguei pelo contexto do e-mail lá. Ok, beleza. Desculpa ser burro. Era pra ser bem simples, todo branco, pra combinar com os que já haviam no local e também porque ia acabar ficando pro proprietário depois. Bem simples, todo branco. Paulina foi guerreira e cuidou de tudo sozinha. Contratou empresa de mudança, comprou a máquina nova, combinou a entrega dos armários, cuidou da entrega do apartamento velho. Eu chegaria no sábado de manhã, já arregaçando as mangas na mudança. Parece muito a história de Vancouver, né? Esses programas são todos parecidos, né? Olho Mágico parece muito com Ame ou Deixa Vancouver. Sim, e ele pareceu que ele se deu muito bem, né? Porque ele deixou tudo pra mulher dele fazer. Aham. Depois dessa, ele ficou nadando no Rio Nilo de costas. Foi. A Lei de Murphy. Como vocês sabem, caros podcasters, tudo que pode dar errado, dará. E na sexta-feira, já no aeroporto JFK, esperando pra voltar pra casa, meu voo foi cancelado. Por favor, JFK. Ah, perdão. Aí ele nadou no Rio Nilo, hein? De costas. Houve um problema na aeronave, todos os voos estavam lotados e não teve jeito. Fui para um hotel perto do aeroporto, esperar o dia seguinte e acompanhar a mudança pelo telefone. A Paulina ia ter que fazer tudo sozinha, com a ajuda dos pais dela, na verdade, mas ainda assim. O dia D. Durante o sábado, eu tentava fazer umas últimas compras para a casa nova, aproveitando o dia extra. Fui acompanhando a Paulina na mudança e não parecia que estava indo muito bem. Primeiro, ela me disse que acha que eu medi a lavanderia errado, porque a nossa máquina antiga cabia com folga lá e não precisava comprar uma nova. Depois, ela me disse que estava tudo em absoluto mau estado e não parecia com as fotos que eu tinha mostrado pra ela. Caramba, é um apartamento mutante. Sim, ela nunca tinha estado no apartamento até o dia da mudança. Não deu tempo e ela confiou em mim. Cara, é muito parecido com o Ame ou Deixa Vancouver. Sim. Eles nunca tinham ido no apartamento, chegou lá, tá tudo em mau estado. É. Ela disse que os armários dos quartos estavam terríveis e cheios de cupim e que o banheiro era nojento. Só falta ter um... fio dental segurando o pau da cortina. E uma mancha no carpete no formato de um ser humano. O pau de quem? Da cortina. Ah. A mesma ela disse praça, que os armários... o mesmo banco. Entenda que ela falou tudo isso sem reclamar exatamente de mim. Ela parecia conformada. Mas a sensação que ficou é que eu era meio incapaz mesmo de fazer as coisas direito. Como eu podia não ter notado essas coisas? É o que dá quando você manda o galo botar ovo. É, quando você tem o Zé Jacaré como marido. Outra coisa é que os armários da cozinha, ao invés de brancos, como eu tinha relatado, eram bege claro. Bom, isso aí eu seria muito capaz de fazer. Confundir branco com bege claro é muito razoável. É, podia ser um branco que tava sujo e você achou que era bege. É. Não, ele disse que era branco e na verdade era bege. Por isso eles mandaram fazer os armários novos brancos também, entendeu? Não combinou muito com os armários que mandamos fazer. Pela falta de luz nas fotos, ela não pôde notar, mas ia ficar assim mesmo. De volta pra casa. Voltei pra casa me sentindo o maior loser de todos os tempos. Eu tinha one job e falhei, e ainda larguei tudo nas mãos da Paulina. Comprei um coração pra ela escrito I'm sorry. Parece nome de música do Vanderbilt, né? Comprei um coração escrito I'm sorry. Estava louco para voltar para casa e ajudar a resolver. Ia tentar vender a máquina de lavar para alguém e recuperar o investimento. Ia pintar os armários. Fiquei pensando em tudo que dava para ser feito para consertar minha grande cagada. Paulina foi me buscar no aeroporto de manhã cedo no domingo. Ela estava acabada de cansada, mas estava feliz que eu tinha voltado e estava até conformada com os problemas que eu causei. Voltamos empolgados no caminho. Passamos na padaria para comprar pão e suco para o café na casa nova, já que o apartamento velho já tinha sido entregue. Ela já tinha dormido lá. Paramos o carro na garagem. Ah, tudo ok então, na verdade. Eles estavam conformados. O elevador para no primeiro andar. Ela abre a porta. Eu digo, aqui é o primeiro. Ela diz, então. Eu digo, nosso apartamento é no segundo. Ela diz, não, é aqui. Apartamento 12. Ah, não. Caio, entra aí só pra falar ah, não. Por favor. Ah, não. Vocês estão de sacanagem que ela mudou para apartamento errado. A Lady Murphy 2. Sim, meus amigos, isso mesmo que vocês estão pensando. A gente mudou pro apartamento errado. Como isso é possível, cara? Que merda, cara. Como assim, cara? Porque assim, você pega uma chave e aí a chave só abre uma porta. Entendeu? Como é que ela abriu outra porta? Meu Deus, cara. Era pra ser no 21, e ela mudou pro 12. Os dois apartamentos estavam vagos. A chave estava com o porteiro. Ele simplesmente deu a chave errada. E como os números eram parecidos, ela nem se tocou. Meu Deus, cara. Caralho. Entramos no apartamento e começamos a brigar. Eu nunca teria alugado um apartamento no primeiro andar. Ela bem que estranhou eu não ter avisado. Depois, a gente começou a achar que a culpa era minha, que esse era o apartamento certo, mas eu já tinha olhado errado. A gente até torceu por isso. É, seria melhor, né? Tomara que seja esse. Imagina eles brigando. Ah, foi você. Aí o cara, eu acho que foi você. Esse aqui é o apartamento certo, você achou que era o 21. Puta, tomara. Você olhou o apartamento errado e alugou esse aqui. E ainda existia a possibilidade deles terem caído numa dimensão paralela, né? Sempre existia esse risco. Ou então ser um príncipe da Nigéria que a Torre Jess estava alugando pra eles. É isso. Mas a gente foi olhar nos papéis e tava lá. 21. A Paulina fez a mudança inteira para o apartamento errado. Cara, essa é a pior coisa que pode acontecer pra alguém no mundo. Fazer uma mudança para o apartamento errado. Que desespero. Mudança para o apartamento errado. Caralho. Caralho, cara, é insuportável essa ideia, eu odeio mudança. Eu fico imaginando você fazer tudo isso, ficar cansadaço assim, mas falar, não, agora tá tudo no lugar. Fala, não era esse apartamento não, era o outro ali, do lado de cima. E ela deve ter arrumado tudo bonitinho, né, pra esperar ele chegar ainda. Que eles estavam todos, vamos comprar pão, tomar café da manhã na casa nova. Armários na parede e pratos no armário. O pai dela foi lá e instalou tudo que tinha que instalar porque ela queria fazer essa surpresa pra mim. Aí, Gustavo. Vamos dar um nome pro pai da Paulina aqui. Eu voto em Herbert Richards. Herbert Richards. Ok. Herbert Richards. Paulina chorou. Eu gritei. Depois ela gritou. E depois a gente ficou rindo de idiota. De volta pra casa 2. Ficamos com medo de aparecer algum corretor pra mostrar o apartamento para o interessado. É porque eles estavam praticamente invadindo o apartamento. Tentamos falar com o porteiro que deu a chave, mas ele não estava lá. Acabamos ficando por lá sem desempacotar nada, nem minhas malas. Pensamos que agora que estava tudo certo, valia a pena tentar falar com a imobiliária do apartamento 12, ver se eles topavam alugar pra gente mais barato, já que a gente já estava lá. É, e depois a gente tentava cancelar o outro contrato. Também é fácil pra dar errado isso aí, né? É, impossível. De manhã a gente falou com o porteiro, ligou na imobiliária achando que eles iam achar ótimo. Mas o dono da imobiliária começou a gritar com a gente, falando que isso era invasão de propriedade e que ele ia chamar a polícia e tudo mais. É lógico que ele fez isso. É, provavelmente o dono da imobiliária era o Mehmed, o conquistador. Não, e na hora o cara falou assim, vou processar esses caras, tomar uma grana. É, que filha da puta. Ficamos com bastante medo e resolvemos simplesmente mudar para o apartamento de cima. A gente mesmo, com a ajuda dos pais da Paulina e agora do porteiro que se sentiu culpado. Passamos a segunda fazendo isso, mas não deu para tirar tudo. De tarde, o dono da imobiliária apareceu lá para inspecionar o apartamento. Ele queria se aproveitar bem da situação. Falou que ia exigir que a gente tapasse todos os furos. Ficou olhando tudo. Mas a verdade é que com a limpeza que a Paulina fez, tava melhor do que antes. Até o porteiro falou isso pra ele. O porteiro ficava falando pra gente, esse apartamento aqui tá abandonado, ninguém quer porque tá muito zoado, ele devia agradecer. Mas não era o que tinha acontecido. Depois de eu ficar horas tentando acalmar o cara, o pai da Paulina, o Herbert Richards, vem lá de dentro com uma furadeira ligada, apontando pro velho. E começa a gritar com o cara. O senhor some daqui, que eu não aguento mais ouvir esse homem velho reclamar. A gente tá tirando tudo, amanhã vai estar tudo limpinho. Agora some daqui antes que eu faça um furo em você também. Antes que eu faça um furo em você também. O cara pedindo pra tapar os furos. E é muito bom você ameaçar alguém com uma furadeira elétrica, ligada. Porque se você der dois passos pra trás, a furadeira desliga, né? Por incrível que pareça, a ameaça funcionou e o cara foi embora. O fim. No fim, deu tudo certo. Aê! A gente conseguiu mudar tudo, muita coisa estava em caixa ainda. O pai da Paulina, o Herbert Richards, que é um herói, também chamou um pintor e uma faxineira. Aí ele superou o paradoxo do pintor brasileiro. Em 2 dias ele cuidou de tudo, pintou todas as paredes furadas e deixou tudo limpo. Só ficaram os furos dos armários nos azulejos da cozinha, que ele tapou com massa da mesma cor. O dono da imobiliária voltou lá para inspecionar, mas não reclamou de mais nada. Também. O zelador do prédio falou para ele que se ele tinha alguma chance de alugar aquilo, era agora que estava com cheiro de novo e limpo. Que ele devia agradecer e ficou por isso mesmo. O que mudou aqui foi o apoio do porteiro, né? Totalmente. Na hora que ele se sentiu culpado e passou a apoiar os caras, o Mermed ficou sem ter o que fazer. Apesar da canseira, pra Paulina foi uma alegria, porque o apartamento 21 era muito melhor, mais novinho, com banheiro e cozinha reformados. Uma coisa que ela não percebeu é que os apartamentos eram espelhados. Nas fotos, a cozinha é pra direita, e no apartamento 12 é pra esquerda. Cara, como que ela percebeu? Depois de alguns meses, uma família se mudou pro apartamento 12. A gente foi lá conhecer e contar a história pra eles, e acabamos ficando amigos. E quando eles precisam consertar alguma coisa, lá vai o Herbert Richards ajudar. E ele fica falando mal do cara da imobiliária enquanto faz o serviço. Ah, você se mudou pro 12? Pô, já limpei o teu apartamento. Pô, mundo a pequeno. A gente morou aqui 2 dias. Olha as fotos como ficou bom quando a gente se morou aqui durante 2 dias. Pô, sensacional essa história, cara. Eu nunca imaginei que isso era possível, cara. Por esse motivo que o Felipe falou, assim, a chave não vai abrir o apartamento errado, né? É, cara, é muito. De agora em diante eu vou ficar sempre ligado pra isso. Se um dia eu for me mudar, eu vou ficar prestando muita atenção no número que tá na chave, no apartamento e no contrato. Pensa bem. Eu vou achar muito engraçado as pessoas falando com você. Então, Gustavo, a gente abriu aqui apartamento, aí você fala assim, o número era o mesmo? Tem certeza? Como assim? Você tem certeza? Você olhou o seu apartamento? Gustavo, claro que o número era o mesmo. Mas você olhou, você tirou foto? Olha de novo, por favor. Você vai parecer um maluco. Não, porque isso acontece. Às vezes as pessoas entram no apartamento errado e fazem a mudança inteira. Já aconteceu com o Zé Jacaré. E depois você tem que ameaçar o cara com uma furadeira. É isso? É isso. Felipe, muito legal ter você aqui, cara. Volte mais vezes. Eu que agradeço. Fico feliz também que estou levando para casa, né, o primeiro troféu do Editado Não É. Uhum. Prometo que não vou, né, demorar tanto assim para responder da próxima vez. Beleza, ouçam o Xadrez Verbal e assistam a Nerdologia de História. Ou não. Ou não. Faz o que você quiser. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Eu quero agradecer aqui todo mundo que mandou histórias. Cara, a gente recebeu muita história legal de reforma e mudança. Não é mesmo, Rafael? Sempre difícil escolher algumas. No fim, eu sofro muito porque eu corto histórias que eu realmente gostei muito. E o pessoal tem caprichado mesmo. O GugaCast é produzido e apresentado por mim, Guga Mafra, com a edição e participação do Caio Corraine e a pauta e participação do Rafael Mafra. Diz adeus, Rafael. Adeus. O nosso wiki tem a pesquisa e a redação feita pelo Beto Aragão. Aliás, se você quer saber mais sobre esse episódio, sobre outros episódios do GugaCast, ou agora sobre também os episódios lá do Conteúdo Secreto, tá tudo lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com, wiki. Obrigado por ouvir a gente. Adeus. Valeu.